Táxi 1896, 115 a bordo, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. Pois ataque à sua direita via Índia até o ponto de queda pistão no 0, quando lá reporte pronto, ajuste 1-0, 1-5, gol no 8-9-6. Via Índia para o ponto de espera, chama a torre, pronto, gol no 8-9-6. Gol 8-9-6 autorizado, linha de decolar, pista 1-0, vento no 3-0 graus com 7 nós. Linha de decolar, pista 1-0, gol no 8-9-6. Gol 805. Uno 805, ciente, completa aproximação, torre 118 decimal 95, atenção, pista molhada. 895, pista molhada, uma boa noite. Bom dia, gol 805. Gol 805, bom dia, ajuste 1-0 no 5, reporte baixado e travado. Abaixou e travou, passando externo. A gente continua a aproximação, tem o tráfego da companhia decolando a 1-0 neste exato momento. Aguardando, 805. No 805, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 7 nós, atenta a pista molhada. Livre, pouso 1-0, 805. Voo no 896, decolar 218, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, graças. Controle, o gol 1896 na sua escuta. Gol 1896, contato radar na decolagem direto Puca, 1896. Meia Puca. 8805 no solo de 21, direita, pós Alfa Juliette, portão 03. Boa noite, 05. Alfa Juliette, portão 3, 1805. Identifique, desça para 2000, 1015, direto Duna. Recife 12545, bom voo, boa noite. 12545, muito boa noite. Siga Gol no 7 no 4. Autorização do motor, frequência do solo. Gente, a frequência do solo é 1219, mas a cópia será nessa mesma frequência. Que o confirmando a área do plano é 0229. Confirmo, 0229. Gente, o plano seu já está vencido aqui. O senhor terá que fazer uma nova notificação aqui, um novo plano, chamar novamente para a cópia. Tá, eu vou conversar com a 3 aqui, acabei de chegar na hora. Delta 3, 152. Você está em 3152. Autorização para APO, por favor. Sente, confirmando a do plano 0210. Ah, afirmativa. Pois é, agora que foi checado aqui, é o 0210, primeiro plano, né? Afirmativa, o plano está vencido aqui. Seu contato com a empresa aqui para fazer uma nova notificação, um novo plano. Tá ok, então. Boa noite, aciona identificação. Já se mantém 2000 direto Duna, altímetro 1015. Duna, afirmo. DLA para 3,35, Zulu. Tem 3,35, confirmar aqui, só um minutinho aqui. Ok. Salvador, eu vou 1-7-4. Confirmado, DLA para 3,5. Um minutinho vai ser confirmado aqui, por gentileza. Um minutinho para confirmação, eu chamo o senhor novamente para cópia. Salvador, é o voo 994. 994, informação Delta, ajuste 1015, guarde para cópia. Guardando para cópia, é o 994. 994, nos acompanhe, por favor. Voo 1-7-4, é torre. Voo 1-7-4, torre. Voo 994, pronto para cópia? Pronto, cópia, 994. Autorizado Salvador, Maceió, via para o ISC 58, nível de voo 350. Saída Pucca, transição Caju. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5535 e controle Salvador 1-2-0.8. Autorizado 350 na Upper Wing 58, saída Pucarataju. Decola 1-0, curva esquerda. Transponder 5535, controle 208, gol 1-9-4. Correto, pronto, gol 994. Camarão 994. Bono 7-1-4, é a torre. Prossiga, senhor, na sua escuta. A gente já entramos em contato com o centro Recife, está autorizado 3:30, DLA. O senhor está pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 230. Saída Pucca, Jama, após Jama direto. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5527 e o controle Salvador 1-2-0.8. 3-0 é o Nick, autorizado com Pucca, Jama, Aracaju. 5527-208. Qual é a pronto, gol no 7 no 4? 520, autorizado a aproximação ILS. Autorizado, tá feito, tá feito. Falta cópia 33152. 33152, eu guardo mais um instante, porque estou entrando em contato com o Centro Recife para autorização do seu plano. Tá, 3152, pronto pra cópia? Prossiga. Autorizado Salvador, Maceió, via Brusque 58, meio de voo 330, sai da Puca, transição Caju, recorda pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5547, e o controle Salvador 120, decimal 8. Recorda 1-0 com curva esquerda, 5547-1208. Estabilizado, tá 3520. Gente, tá 3520, passou Duna, completa fim do LS, torre 118, decimal 95. 1895, tá 3520. No meio, controle autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 3520, ajuste no 015, reporte baixado travado. Reportará. Ajeitação, baixado travado, passou em cima. Tente livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 7 nós. Tá 3520, tenta pistão úmida. Tente, tá 3520. Possível gol no 805. Informação Delta, autorização de tráfego. É, Natal. Gente, gol no 805, então o senhor já está vencido, o senhor fez alguma DLA? A empresa informou, acabou de informar de feito. Gente, vamos confirmar aqui com o centro Recife e já retorno com o senhor, ok? Ok, tá aguardando, obrigado. Torre Salvador, voo UANO 994 para Portobello, estacionamento gate 1. Voo 996 autorizado, final LS, chame estabilizado. Opa, um abração pelo pra Recife aqui, passando já 80 milhas aí de Salvador. É, tá no 330 ou 370? No 50, 350. Ah, é o que tá passando aí através, quase através do Conde? Isso. Ô, companheiro, valeu, meu querido. É, João Pessoa ou Recife destino? É Recife, a gente vai e volta pro Rio depois. Valeu, meu querido. Um abração a todos aí. Um abração e bom trabalho, cara.